primeiríssimo Fucked Webcast. Olá, pessoas animais sua boa extraterrestre. Fala, Gabriel, e eu sou um bug. Você é um quê? Bug. Um bug? Eu sou um bug do sistema. Eu não sou um bug. E quem é você? Aqui é Matheus. Do nada, né? Vai lá. E eu nunca fui a um a uma casa de jogos. Sério? Não, já fui no bug. Então tá bom. E hoje nós vamos começar nosso Pocket Podcast com o primeiro assunto de Detona Ralph. Mas antes... Vamos explicar o que é o Pocket Webcast. O que é um Pocket Webcast? Eu não sei. Também não. Então o que a gente tá fazendo? Não faz sentido. A gente é muito orgado. Então. Mas cancela isso. Um Pocket Podcast, um Pocket Webcast, é um Pocket. E a gente tá, tipo, como demora muito, é muito difícil fazer um gigante, a gente resolveu fazer um pequenininho, que é mais fácil de lançar, mais fácil de fazer, então vai ter tudo rapidinho sobre um assunto. E vai ter, de preferência, assim, a gente vai tentar fazer de 10 a 20 minutos no máximo. Muito rápido, muito fast. Para que assim a gente possa ter um podcast, que é uma... era um que a gente queria. E aí vai ter um podcast. E aí, só que pequeno, vai ter. Inicialmente, ele não tem... data pra ser lançada, assim. A gente vai tentar colocar... É aleatório, mano. Entre no site todo dia e veja. É, site todo dia, que é interessante. Mas pode ter, às vezes, sei lá, a gente vai tentar fazer certo algum dia. Mas, por enquanto, não. Olha, é hard, porque aqui é um bando de vagabundo, aí fica hard fazer as coisas. Too hard. Né? Too hard. Too hard. Very hard. Very hard, mano. Very hard. Eu não jogo os jogos no hard. Aí, ó, pronto. Minha apresentação. Do nada, não vai ser apresentação essa porra, vai ficar pra trás mesmo. Mas e aí, o que a gente vai falar nesse Pocket Podcast? Dá pra gente falar de, qualquer coisa sobre quadrinhos, animes, cinema, filme, arroz, é isso aí, né? Sobre notícias também, acontece no cotidiano da gente, de nozes. Mundo também. Menos sobre futebol, porque ninguém assiste futebol. Não, assim, é improvável não. E também, só pra avisar, isso aqui não vai ter leitura de e-mails, que não, mas ele pode ser também uma grande leitura de e-mails, se a gente quiser, inicialmente pra interagir com a gente, falando, dando a sua nota, falando sobre a parada que ele falou, é só você escrever nos comentários embaixo. Isso aí, gente. A gente vai falar de Detona Ralph e uma coisa muito zoada que aconteceu quando a gente foi depois do cinema. Duas coisas, na verdade. No dia que nós fomos assistir Detona Ralph, aquela vontade de ver jogos de fliperama, que é o cenário do filme, a gente passou no fliperama dos jogos, do shopping. Dos jogos. Do shopping. Fomos brincar com aquele disco escroto. Como que é o nome daquilo? Rock de mesa, né? Air Hockey. Air Hockey de ar. Aí, nós estávamos com o tempo esgotado, enquanto brincava. Todo o nosso tempo, o Gabriel fez gol em mim, e ao mesmo tempo, os colegas, o vizinho de mesa ninja, ressalto ninja! Ninjas! Muito ninja! Ninja! Conseguiram lançar o disco deles na nossa mesa e fazer gol também! Aí fica... Foi double gol, no meu. Eu sou novo pra cacete, mano. Deixei fazer dois gol em mim, um seguido o outro. Aí, tipo, travou a máquina deles. Aí, tipo, foi muito da hora. Porque a gente conseguiu ganhar mais uma partida extra. Porque o cara tirou as duas disco e deu mais uma partida extra pra gente. Aí a gente jogou três vezes. A gente só pagou por duas. Foi da hora. Assim. Sem falar que os nossos vizinhos ninjas, de novo, fizeram quase a mesma coisa. Quase tacaram na mini montanha-russa do shopping o disco, velho. Eles merecem um prêmio. Ah, eu já fiz isso com meu irmão também. De ficar tacando fora o bagulho. Você vai com tanta empolgação, assim. Pá! E o bagulho sai voando. Ah, mas, mano, tacou do outro lado e fez gol. Isso foi ninja. Ninja. E também o Gabriel. Eu tava andando sussamente, sim. Aí tinha um cara estranho. Ah, um cara estranho. andando sucessivamente, de repente o cara, tipo, grita e me agarra, sei lá, foi estranho, eu tava andando, foi, tipo, muito aleatório. Nossa, sei lá, tava mudando o silêncio, né, de repente ele, ha! E pega no braço do Gabriel. Foi na minha costela. Ah, foi na costela, desculpa. Foi estranho. Estranho, mas vocês atraem, velho. Ai, caraca. Foi tipo uma vez o Gustavo tava andando na rua e aí um cara chamou ele de feio do nada. Pô, você é feio, velho. E a gente foi muito do nada aqui. Tá certo que é verdade. Mas sei lá, uma pessoa desconhecida é um pouco falta de educação. É, então tá, bora pro filme. Detona Ralph foi um filme lançado 4 de fevereiro aqui no Brasil. 4 de fevereiro no Brasil. E é o jogo. Oh, jogo. É, mande-nos a sinopse, já que você começou aí. Mande-nos a sinopse, eu não sei. Detona Ralph conta a história de personagens de jogos de fliperama. Alguns personagens conhecidos, alguns inventados pelo produtor do filme mesmo. E onde Ralph, que é o personagem principal, por isso Detona Ralph. Começa a fazer uma grande confusão nos jogos, porque ele quer deixar de ser o vilão. E eu não posso falar mais coisas, porque senão começa a ser spoiler. Tá, só colocando um pouco mais de embasamento na sinopse dele. O jogo dele é antigo, ele tá no aniversário dos 30 anos. E aí ele enjoa de ser vilão, porque ninguém respeita ele. E aí ele resolve querer ganhar uma medalha pra todo mundo respeitar ele. E aí ele parar de ser vilão. Chato ele respeitar. É porque quem ganha medalha é foda, né? É, o Júnior lá, o Fixit Júnior. Eu não sei o nome daquele cara, eu só sei do Ralph. E da Fambanella. Então, aí ele vai atrás dessa medalha e ele entra em outros jogos. E também muita coisa interessante que, né, coloca na mitologia, sei lá, a resposta de mitologia. Mitologia? No contexto. Não, é que no contexto. Mitologia? Ah, é no contexto, é na parada que eles inventaram. Zeus, Hades apareceu lá, tá? Hades aparece no jogo. Ah, aparece o Nathan lá, o Satã. Engraçado. Não é Satã, respeito. Nathan. Então, é que se você morrer em outro jogo, você não ressuscita. Isso é interessante. Isso dá. Se o Ralph está no jogo dele e ele acaba morrendo, ele volta, de boa. Porém, se o Ralph está em outro jogo e morre, se ele não regenera. Meu treta. Então, essa é a sinopse de merda que a gente fez. Agora nossas opiniões sobre a parada. Sinopse fecal. Por favor, use uma linguagem culta. Então, o que você achou do filme? Olha, eu adorei. Eu assistiria de novo, na boa. Eu também achei interessante. A gente assistiu em película, que é legal. A gente não sabia que era película. Chegou na hora, olha a película. Eu acho a película divertida, assim. Eu não sou hipster pra ficar falando que película é melhor, mas é divertido. Que cara é hipster? Eu tenho um tênis verde. Ah, um All Star verde. Só que não é All Star clássico. Então é um All Star verde. Sou hipster. O cara é hipster. Não, aí. Caralho. Eu fui com All Star verde. Mas você foi? Não. Nem reparei. Fui, caralho. É que é um verde bem escuro, mas é que o Jovem Nerd coloca que All-Star, pessoas de All-Star verde é hipster de cinema. Foi legal porque a gente viu o cara meio que arrumar a película, porque estava desconfigurada. A gente não falou nenhum dado técnico do jogo, então é do jogo, do filme. Tá igual eu, olha, do jogo. Eu achei legal porque além de eles inventarem um jogo, eles também traz jogos antigos. E várias referências também. Aqui o Mario, que não podia colocar porque não podia, não conseguia de jeito plural, eles deram um jeitinho lá e colocaram o Mario. Sim, no final, no fechamento, ele coloca. Nossa, no fechamento do jogo você vê várias referências do Mario e blá blá blá. Pac-Man. Não, não, ele colocou o Mario também lá no comecinho, o cara do bar também. Cara, aquilo era o Mario, com certeza. Ah, é verdade, tinha esquecido. Aquilo era o Mario, só que não era o Mario. Não, aquilo lá era um outro jogo também, além de ser outro jogo já existente. O cara, narigudo e bigodudo, não podia não ser o Mario. É uma coisa também interessante, eu achei muito legal isso no filme, que as pessoas andam reto, assim, sabe? Andam tipo, eu tenho que fazer esse caminho, sabe? E faz movimento, tipo, rápido, tipo, em paradinha, assim. É engraçado, tipo, se fosse pixelzinho, assim, tá, andando que nem joguinho. É muito legal isso. É porque nos jogos deles, eles são versão antiga, então eles são desse jeito, né? Eles são programados desse jeito. É, então, é engraçado. Isso, achei legal. Aí quando o Fixit lá, ele olha a mulherzinha lá do Call of Duty, que é, dá referência com a filha, ah, você tem muita alta resolução, não sei o que. É um elogio, tipo, fala, nossa, que mulher linda. É, nossa, só resolução. Você é um arraso. Você é um arraso, né? Que alta resolução. Aí também tem uma parte lá que não sei se é spoiler, mas tem uma hora lá que tem sujeira de bolo, e aí é tudo pixelizado, assim, eu achei mó divertido. É que na hora que o bolo meio que é destruído, fica tudo quadrado, a meleca no chão. Na internet você vai ver, tem pessoa que tá confundindo aqui, o filme é da Pixar. Ele não é da Pixar, ele só é da Disney. Mas o produtor do filme, ele faz parte da Pixar. Por isso que tem um pouco dessa confusão. O cara que escreve também, eu acho. Não tenho certeza. Sabe o que eu não entendi? Agora que eu me toquei, por que eles não mostraram o Mario em si? Será que o Mario tava fazendo um bico no outro jogo? Porque eles puderam mostrar o Bowser? Não conseguiram direito do Mario. Conseguiram direito do Bowser, não do Mario. Ah, que... Por que não dá o conjunto completo? Porque o Mario é muito mais importante. Mostra as princesas do Mario lá... Não era a Peach, era a Daisy, eu acho. Que... Sei, sei, mostra sei. Personagens também de Street Fighter. Uhum, o Ryu. Aquele... Ah, uma coisa também pra falar. Zangief, não é Zangief. Eles deviam ter, na hora da dublagem, feito Zangief. Porque, sei lá, pra mim, pra todo mundo, eu acho que é Zangief. Ninguém falava Zangief quando criança. É Zangief. Ah, sei lá, mano. Talvez isso seja a pronúncia correta, mas eu acho que os caras deviam ter traduzido como Zangief. Eu acho que ficaria bem melhor. Ah, igual pra você. O Tigers devia ser o Ursinho Pimpão. Isso também. Mas o Tigers do LoL devia ser o Ursinho Pimpão. Ia ser muito mais das horas. Não, o Tigers é legal. Tá. Volta pro filme. Além de ter vários personagens, não participam. Os personagens famosos não participam. É do plot principal, é só... Mas... Que participam mesmo é do... É dos jogos inventados, que era do Sona Ralph, Sugar Rush... Sugar Rush! E alguma coisa que assim. Que é referência a Call of Duty, eu lembro disso. O que mais? Só... É, esses são os principais jogos que aparecem. É, né? Porque os outros é mais como... Só pra ver mesmo... Mostra o fantasma do Pac-Man, mostra o Bowser. Isso, a cena, bem no comecinho lá da reunião, top. Nossa, demais. Eles saíram da sala dos fantasmas, achei da hora. Isso também, na hora que saiu, eu falei, nossa, que foda. Aí o fantasminha fica andando de lado pro outro lá sozinho, é engraçado também. Tem duas visões no jogo. É quando você tá dentro do fliperama, onde você vê tudo 3D bonitinho. E se você vê pela imagem do fliperama, do aparelho, o personagem se adapta à tecnologia daquele aparelho. É tudo pixelizado. E a imagem fica com característica daquele aparelho. Isso. Eu achei muito legal isso também. Falando em 3D, uma coisa sem mancada, eu acho que não sei, eu percebi essa bosta. O Detona Ralph, ele tem um botãozinho na camiseta. Não era 3D aquilo, tava escroto. Não sei se era proposital, mas tava tipo muito só textura, assim, não tinha relevo. O resto, o pacacão dele tinha relevo e tal. Mas o botão da camiseta dele não tinha relevo. Aquilo me incomodou um pouquinho. Mas é. É só retardadíssimo. Olha, tu é muito retardado, na boa. Não, mas sei lá, aquilo eu olhei assim, caraca, tá faltando um 3Dzinho naquele botão ali. Que botão? Da camiseta dele? Da camiseta dele. De impedir virar uma gola V? Isso. Aquele lá tava sem textura. É pequeno. Então, mas não tinha 3D, era só textura. Mas óbvio. Ah, pra mim tem 3D. No 3D não tem 3D. Não 3D, a gente não viu em 3D, tá? A gente viu em película. Ah, é porque filmes, sei lá, os filmes em 3D não exploram direito, não, prefiro não assistir em 3D, sim. Eu também, principalmente porque eu uso óculos e usar dois óculos é uma bosta. Eu não uso óculos, ha! Então, mas eu sei que a gente não viu 3D, mas dá pra ver que não tinha, relevo. Porque eu não sei porque eu fui assistir o Hobbit em 3D. Eu não achei Hobbit em 3D interessante, assim, eu acho que 2D pra mim valeria a pena, mesmo que valeu 3D, não explorou o suficiente, mas sim, interessante. Foi interessante ver as paisagens em 3D assim, mas não agregou muita coisa. Não agregou muita coisa além pra mim. Ah, é? Outra coisa legal é o glitch, o bug, que também está presente no jogo. No jogo, cara. No filme? Então, isso também eu considero uma tradução que foi boa. Em vez de glitch, que é pouco usado aqui, existe a palavra até, tem gente que usa, mas não é muito usado, traduzindo como bug, que é muito mais certinho. Exato. Glitch não é aquela série de musical? É Glee, rapaz. É Glee, mano. Nossa, Glee foi... foi treta, hein? Ah, que bosta. Os jogos, Detona Hall, que é... Como que é o nome do jogo? O jogo não se chama Detona Hall. Fix It Junior. The Junior. Sugar Rush e... Call of Duty, que não é Call of Duty. Não é Call of Duty. É alguma coisa de ação. Heróis em ação, vida de ação. Heróis de ação. Coisa assim. Mas em inglês era alguma coisa são, dele. São jogos. Missão de herói. Missão de herói, isso mesmo. Missão de herói. São jogos que já foram inventados no. Pra Bowser. Browser. É, e a gente vai deixar o link na descrição. Tudo mundo tá nesse jogo lá. Eu... Os três links, que são Junior, Sugar Rush e. Missão de herói. Só comentando o jogo rapidinho, é. O jogo é assim, você é noob, você é, entendeu o jogo e joga bem, e depois você é expert. Então não tem muita graça ficar jogando muito tempo. Ah, okay. O Sugar Rush, tipo, eu gerei a, tipo, a primeira, primeiro campeonato, eu fui mais ou menos, assim. No segundo campeonato, eu fui bem. Aí, tipo, nos últimos campeonatos, eu tava fazendo todo mundo retardatário, assim. Bem retardado. É, foi, tipo, é muito fácil depois. Você pega uns carros melhores também e, tipo, você fala, uau, tô passando todo mundo nessa merda. No, eu não joguei, eu só joguei o Missão de Herói. O Sugar Rush, tem a parte de construir carro? Não. Ah, não, eu queria jogar o construir carro. Ah, isso aí também, falando de Sugar Rush também, eu lembrei, no filme, voltando ao filme, tipo, eu já consegui descobrir o que eles iam fazer logo que deu uma câmerazinha lá. Eu falei, ah, já entendi essa bagaça. Mas aí foi interessante ver. Que é a parte do... dá pra descobrir fácil, assim, no final. Não até. Pode falar que merda. Eu não posso falar, mas, tipo, eu, na hora que começou a dar merda, tipo, fez uma câmera que mostrou a solução do problema. Aí eu falei, ah, ali é a solução do problema. Ah, já eu, sei. Ah, mas mesmo assim eu aceitei o filme, já que é um filme de criança, é meio... Tem que ser meio bobinho até. E é interessante. Mas assim, não tira nada em si do jogo. Do jogo não, do filme. O filme não é adulto, não. É infantil o filme. Por isso que é meio fácil de deduzir as coisas. Mas eu acho que pra quem gosta de jogo, viu Mario, Street Fighter, jogos antigos como Pac-Man, vai simpatizar com o filme assim como eu simpatizei. Não que eu seja da era antiga, que eu tenha visto jogos antigos. É interessante, porque eles conseguem atrair tanto as crianças pra assistir, quanto os pais, que vai ter essa nostalgia de ficar vendo esses jogos antigos e coisas do tipo. Mas eu acho o filme muito legal, muito divertido de se assistir. Minha opinião, eu assistiria de novo no cinema, não ligaria de assistir de novo. É, também achei bem interessante. Agora já finalizando assim, essa parada, vamos dar nota. Ah, tem que dar nota? Tem que dar nota. De 0 a 5, pode dar quebradinho. E sendo, pra manter a média, pra explicar mais certinho a nota, 3 é o alcançou a expectativa que você tinha pro filme. E 5 é tipo, nossa, que foda, caralho. E 0, que merda. Eu acho que 4,2. Eu não vou falar que é 5 que foi super foda. Acho que eu só não achei super foda porque era mais infantil. Mas eu gostei muito do filme. Superou a expectativa. Isso eu vou dar 4 também, por aí. Não vou dar 4,2, acho que 4 tá bom. Superou minhas expectativas, eu achei bem legal o filme. Tinha parte que eu falei, nossa, tá... Eu achei o filme um pouquinho demorado demais também. Um pouquinho só. Não que estragou, mas eu achei um pouquinho demorado. Tem uma hora e meia o filme, rapaz. Não, mas eu achei... Eu achei demorado, assim. Eu achei que tava demorando alguns tipos de cena e tal. O plot é muito interessante, é bem simples, mas é bem explorado. Mas é isso aí. Eu gostei bastante do filme e é 4 robôs da Super. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Eu fui tão empolgado no 4 que eu falei 4 robôs gigantes. É só 4. Ninguém vai saber de onde a gente tirou essa ideia de nota, né? Não, mas todo monte de gente usa esse tipo de 5. Vários sites, por exemplo, o Scoob, pra dar livro, é 5 estrelinhas. De cinema, normalmente é 5 estrelinhas. Eles se adaptaram pra 5 robôs gigantes, a gente tá usando 5. O nosso é 4 aranhas. Então é isso aí, eu vou dar 4 aranhas e o Matheus deu 4,2 aranhas. É, a gente corta aranha em 5 e eu dou uma parte. É, ué. Fica só umas patinhas assim, ó. Só as patinhas. 4,2. Então, gente, até a próxima. E tchau. E compartilhe. E ache bom. E eu sou lindo. E só que não. E fala pros amigos. E eu não sei mais o que dizer. Ai, ai, falou. E fudeu. E fudeu. I reckon.